Este é o Segurança Legal, episódio 280, gravado em 5 de maio de 2021. LGPD, bate-papo com Alisson Poça. Neste episódio, conversamos com o advogado especialista em proteção de dados, Alisson Poça, sobre Privacy by Default, Privacy by Design e outros temas relacionados à LGPD. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brownpipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e estou aqui para lembrá-los que é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, facebook.com/segurançalegal, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me/segurançalegal, e também lá no Apoia-se, apoia.se/segurançalegal. Todos os links, vocês sabem, estão lá no nosso site. E hoje, então, vamos apresentar, vocês já ouviram aí no início, essa entrevista super interessante aqui, fabulosa, que fizemos com o nosso amigo Alisson Poça, né? O Alisson conheceu o Vinícius, ou melhor, ambos se conheceram aí num evento que participaram. O Vinícius aí percebeu uma sinergia entre os nossos pensamentos, decidiu convidá-lo, ele veio, e vocês vão ficar agora aí com essa entrevista aí que a gente fez com o Alisson. A gente queria começar a falar somente sobre Privacy by Default e Privacy by Design, mas a conversa ficou tão interessante e abriu para outros rumos e para outras questões, inclusive igualmente importantes dentro da LGPD, que a gente decidiu deixar o título aí um pouco mais amplo, bate-papo, né? E vocês vão ver, tenho certeza que vão adorar a conversa que fizemos com o Alisson. Então fiquem com a entrevista. Bem, então já estamos aqui de volta com o nosso convidado de hoje. Trata-se de Alisson Poça, ele é advogado, possui certificação CIP em proteção de dados e formação na área pela Academia de Direito Europeu. Também é membro da Comissão de Proteção de Dados do Conselho Federal da OAB Nacional e secretário-geral da Comissão de Direito Digital da OAB, lá do Distrito Federal. E aí, Alisson, tudo bem? Seja bem-vindo ao Segurança Legal. Tudo bem, boa tarde, é um prazer estar aqui, uma honra o convite feito pelo Vinícius. Nós participamos aí de uma fala em conjunta e a sinergia foi tão grande que não tinha como dizer não para esse convite. e eu digo mesmo, Alisson, eu fiquei... Até foi um evento que eu achei que eu não fosse conseguir acompanhar a tua fala, né? Que eu tive que me dividir entre duas situações naquele horário que tu falasse, mas eu consegui te acompanhar. E até falei, logo eu comecei a falar assim, como é bom a gente participar de um evento em que tá todo mundo alinhado, né? Falando a mesma língua, né? Porque nesse assunto LGPD é muito delicado, né? Às vezes a gente encontra pessoas dizendo verdadeiras barbaridades, né? Como a gente diz aqui no Sul. Né, com relação a LGPD, e é muito chato a gente ter que ficar, né, tentando se ajustar e né, para não corrigir, para não confrontar, mas foi muito legal, porque a tua fala naquele evento foi, assim, se encaixou muito bem, como disse, houve uma sinergia tão grande que, cara, na hora eu já mandei, Guilherme, tem um cara aqui, acho que a gente não tem que convidar para vir para o podcast, a gente vai bater um papo aqui sobre LGPD, que vai ser legal. Bacana. Então, que bom aí, que bom que tu aceitou o convite de pronto, Alisson. Obrigadão, cara. Não, eu que agradeço. Uma honra. Alisson, antes da gente começar aqui a atacar o tema de Privacy by Design, Privacy by Default e a relação com o desenvolvimento de software, como tu tá em contato aí com as comissões, né, da OAB Nacional, no Conselho Federal da OAB Nacional e também sendo secretário-geral aí da Comissão de Direito Digital lá da OAB do Distrito Federal... Como é que tu tá vendo a atuação da OAB no apoio aí até dos advogados mesmo, no conhecimento da lei, e também como é que tu tá vendo de maneira geral os advogados enquanto, assim, não somente enquanto acadêmicos, mas também enquanto operadores do direito aí para se adaptar e para conhecer melhor essa lei? Qual é a tua percepção sobre isso? Cara, tá vendo um interesse bem... Tem vários pontos, assim, essa tua pergunta. Do ponto de vista dos advogados, tá vendo um interesse bem grande por ser uma área... A LGPD tá inaugurando uma área, digamos assim, nova no cenário jurídico nacional, com muitas possibilidades de atuação. Então, por ser um mercado novo... É natural que esteja existindo um interesse muito grande do pessoal querer saber o que é, estudar mais, entender mais sobre o funcionamento. Então, a procura está sendo bem grande, assim, o que eu tenho de contatos, assim, com comissões seccionais das OABs de outros estados e com os advogados que eu conheço de outros lugares, está tendo, sim, uma procura bem grande dos advogados se interarem sobre o assunto. Do ponto de vista as OABs seccionais, elas estão bem isoladas, cada uma está desenvolvendo o seu, digamos assim, então eles estão desenvolvendo atividades muito focadas nas necessidades pontuais de cada seccional. Então, eu não tenho visto assim, uma integração muito grande das seccionais. Uhum. No Conselho Federal, eu fui, eu ativamente comecei a participar agora, início desse ano. Uhum. Já adianto que a gente está organizando aí, eu tô encabeçando a organização de um evento agora para maio, estou esperando a parte de eventos do Conselho Federal dar andamento disso. A gente está organizando um evento, a comissão ficou um pouco parada, pelo que eu vi ali, desde a sua fundação em 2019, teve alguns eventos presenciais, com a pandemia, tudo acabou parando, e a pegada do Conselho Federal é um pouco diferente das seccionais, que fazem reunião mês a mês e tal. Então, até pelos nomes que fazem parte da comissão ali, tu tem a professora Laura, professor Danilo, enfim, são grandes nomes, não tem como tu fazer reuniões, botar esse pessoal todo mundo junto, fechar a agenda para todo mundo junto todo mês. Então, agora eu tenho esse perfil um pouco executivo, assim, de botar as coisas, de querer botar as coisas andarem. Então, a gente está encabeçando aí organizando um evento, que eu quero ver se sai agora em maio, que a gente vai trazer algumas discussões gerais e depois fazer alguns, quem sabe, fazer alguns trabalhos mais pontuais, focados mesmo aí na questão da advocacia, nos impactos da LGPD na advocacia. Porque a gente sabe que a LGPD afeta os escritórios de advocacia, mas ainda está muito abstrato sobre o que é afetar. Tem uma guideline da European Data Protection Board sobre controladores e operadores, no caso deles lá os processors, em que um dos exemplos de controladores são escritórios de advocacia. Então lá eles já têm muito bem delimitado aí o que são as responsabilidades de advogados na parte da LGPD. Vamos ver se aqui no Brasil, com o trabalho da NPD e talvez com colaboração agora com colaboração do Conselho Federal, a gente traz alguma coisa nesse sentido para deixar um pouco mais claro de o que os advogados precisam se preocupar. Então, assim, em resumo, tá tudo muito abstrato, tudo muito no início, a gente ainda tá... A procura, o interesse no tema está sendo muito grande, a gente tem visto muitos cursos, a gente tem visto muita coisa aí de baixíssima qualidade, mas o que o pessoal me pergunta, nossa, mas como que é atuar numa área que está tão despadronizada e tal? E eu falo, olha, a gente vai começar a ter, já está começando a ter o reflexo, que é o reflexo natural do mercado. É o mercado que vai decidir quem é bom e quem não é. E a gente já está vendo algumas coisas. Eu já tenho sido contratado para refazer adequações, para reanalisar projetos e adequações que foram muito mal feitos. Então, o mercado agora eu acho que vai começar a dar uma filtrada assim, em quem, para demonstrar quem realmente tem a técnica de verdade, consegue produzir algo substancial e quem enfim, se vende só com, uhum, na internet. Sabe que eu acho que essa tua preocupação que tu coloca, são várias coisas mesmo, né? Mas assim, a preocupação do advogado enquanto profissional liberal, né? De estar em conformidade com a lei, os seus escritórios em conformidade com a lei. E aí a gente sabe que você tem desde grandes bancas nacionais e tal, isso, até pequenos escritórios, né? E às vezes o advogado trabalhando sozinho com outro colega. E eu fico pensando também, Alisson, se essa não é uma preocupação que acaba tocando os profissionais liberais de maneira geral, né? Ontem eu estava mesmo analisando, vendo uma questão de arquiteto e tal, e aí o contrato lá do arquiteto tinha alguma questão envolvendo, nós vamos poder usar todas as fotos, todas as imagens, todas as informações sobre o projeto e tal, e aí eu fiquei pensando, nossa, mas as fotos internas da casa das pessoas pode, se permitindo a identificação das pessoas, poderia ser considerado um dado pessoal também. E eu fico pensando o desafio que é para os pequenos também, né? E a dificuldade para os pequenos ficar em conformidade com essa lei. Não é à toa que a primeira prioridade da Autoridade Nacional agora, no primeiro semestre, é uma orientação geral para pequenas, médias empresas e startups. Justamente porque é a maior parte do setor produtivo do Brasil, são pequenas e médias empresas. As startups acabaram entrando ali por conta da questão de inovação. E assim, via de regra, ainda mais no cenário pandemia, esse pessoal não tem dinheiro para pagar a adequação. É claro, a gente tem visto aí, eu já vi, recebi propaganda no Instagram uma vez, que era de um escritório da advocacia, que dizia assim, ó... adeque sua empresa à LGPD com 5 documentos essenciais por R$ 99,90. 5 documentos. E aí... Então a gente vê essas coisas por aí. E assim, via de regra, um projeto... Eu tenho o meu nível de precificação meu, assim. Eu procuro não olhar para o padrão de mercado. Não existe um padrão de mercado, então eu não me comparo muito com os outros. Eu tenho o meu nível de preço. E via de regra, pequenas empresas nesse cenário de pandemia não tem como pagar um projeto bem estruturado de adequação com tudo que a LGPD demanda do mínimo ali. E aquilo que eu falo, a gente não faz, não existe fazer uma adequação de empresa. Quem faz a própria adequação é a própria empresa no dia a dia. A gente prepara a empresa, a gente prepara, eu faço uma preparação. Então, fazer uma coisa bem estruturada, pequenas e médias empresas não tem como arcar com esse custo. Então, daí a questão da NPD já trazer agora algumas flexibilizações. Eu acho que vai vir um bom material por aí. Tu, Vinícius, tu queria falar? Eu ia colocar aqui isso que o Alisson, essas duas situações que o Alisson colocou, né? A LGPD baratinha, digamos assim, R$ 99,90 é uma promoção melhor do que eu tinha ouvido falar. eu ouvi falar numa de R$ 200 e poucos. O pessoal anda oferecendo meio geral, meio parelho, assim, para adequação. E realmente esse outro ponto, até eu comentei, até no dia do evento, a gente comentou um conversou um pouco sobre isso, de achar que o consultor vai chegar lá e vai levar a LGPD para dentro da empresa. Né? Vai, vem cá que eu vou botar a LGPD aqui dentro. Tá aqui, tá entregue. ou vem aqui fazer, né? Vem fazer para mim. E não é bem assim, é justamente uma adequação que a empresa tem que fazer dos seus processos, é um trabalho interno que ela tem que fazer com o apoio do consultor. Exato. E não o consultor que vai resolver as questões todas. Mas isso ainda é aquela história, né? No mercado de TI, eu falo, né, da questão da tecnologia, né, que é o que eu conheço mais, da questão do direito eu deixo para os dois... senhores da área, né? Mas com relação à TI é muito complicado, assim, tem muita coisa, sempre foi um mercado difícil por ser uma quase magia negra, assim, quase mágica para a maior parte das pessoas, e o mercado até ele tenta filtrar, né, Alisson, no caso da TI, mas muitas vezes ele não consegue, porque falta informação, é E aí a gente vê coisas sendo feitas assim, de maneira que, meu Deus do céu, dá até um... Mas isso também... Dá até um frio na barriga. Mas isso é uma questão assim, que eu costumo falar, que muito da TI, e a gente vai entrar nesse tópico um pouco mais para frente, eu acho que isso vai voltar. É, a área de tecnologia, ela, o mercado principalmente, eles estão acostumados com padrões de mercado. Então, tu tem algum, tu tem padrões de, desde as normas, algumas normas ISO que são aplicadas especificamente para alguns setores, tipo computação em nuvem, até normas mais bem setoriais, bem, bem específicas. Eu tenho um tio que ele faz parte do... de uma área de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa privada na Europa, que eles fazem... É um sistema lá de análise de imagem, relacionado à imagem. É tão complexo que eu não sei nem explicar. E, mas é análise de imagem para uso industrial, assim, é uma coisa muito específica. Então, eles, os clientes deles são a indústria. E aí, conversando com ele, eles têm uma, esse mercado para imagem industrial, eles têm os padrões técnicos deles. É, eles se reuniram e lá, daí lá tem uma comissão internacional que faz parte de Japão, China, Europa e tal, e eles criam as próprias regras deles. Então, estão acostumados com alguns padrões mínimos, mas via de regra esses padrões ou é boas práticas ou é para facilitar a venda no mercado. Agora, a área da tecnologia não está acostumado com algo mais amplo, que é legislações sobre o tema. E a gente está começando a entrar nessa questão de trazer regulamentações para a área da tecnologia, principalmente com a LGPD a gente já molha o bico nisso. E a gente está vendo aí algumas questões, a União Europeia com uma proposta de regulação para inteligência artificial. A gente vai começar a entrar mais nessas questões de regulamentações. E aí eu acho que vai ter uma pressão um pouco maior de ter alguma uniformização de qualidade mínima das coisas, até mesmo na área da TI. E também até o próprio Marco Civil, né, aqui no Brasil veio mais ou menos nessa esteira, né, de estabelecer algumas questões relacionadas à tecnologia e às dificuldades de quem começou lá a estudar o Marco Civil também, encontrava, né, às vezes de mostrar para as empresas, e até hoje quem trabalha nessa área como a nossa, a gente vê empresas que sequer sabem da existência do Marco Civil no que diz respeito ao armazenamento de logs e tal. Exato, é que o Marco Civil ainda, ele é muito, ele tem uma aplicabilidade muito restrita, né? Eu acho que é por isso que não foi tão... Por que a LGPD tá tendo um pânico tão grande em relação, por exemplo, ao Marco Civil? Eu não tô falando só de multas, enfim, e possibilidade de litígio, mas também pela aplicabilidade. É uma aplicabilidade muito mais ampla. E daí quando a gente falar numa regulamentação de inteligência artificial, que nem a União Europeia tá fazendo... Também vai trazer, como a aplicabilidade é muito grande, vai trazer uma preocupação maior do que uma legislação tão específica. Então a gente está começando a olhar essas questões de regulamentar áreas da tecnologia, algumas áreas específicas e que, enfim, a tecnologia nunca foi acostumada a lidar com regulamentações. E agora a gente começa a ter. O mínimo não está mais em adotar boas práticas, o mínimo começa a ser observar legislações, aí muda o discurso. E a forma de aderir também, né, e de respeitar as regras muda completamente. Né? Vinícius? Mas nessa toada que estão colocando de respeitar as regras e tudo mais, isso no final das contas, né? Claro, os ajustes têm que ser feitos nos processos, isso fatalmente vai atingir o nosso tema da nossa conversa de hoje aqui nesse episódio, que é a questão de privacy by design, privacy by default e a questão do desenvolvimento, né? Como isso impacta o desenvolvimento. Então, acho que a gente podia começar pela pergunta mais básica, né, para quem nos ouve, que é o que é privacy by design e o que é privacy by default, Alisson? Então, algumas pessoas tratam meio como sinônimos, mas não são. os dois termos, obviamente, são termos que a gente incorporou da legislação europeia. É, claro que a gente não incorporou na LGPD dessa maneira, eles estão espalhados. Ao invés de trazer a nomenclatura que nem na legislação europeia, a gente espalhou em alguns artigos. Mas é a ideia de que todos os processos, a gente pode falar de privacy by design tanto em nível de processos, fluxos de tratamento de dados dentro de empresas, e o desenvolvimento, isso no desenvolvimento de serviços e produtos que criam e geram fluxos de tratamento de dados pessoais. A gente pode falar em privacy by design na ideia de que aquilo dali, o desenho daquilo, daquele processo, daquele produto, daquele serviço, tem que ser um desenho que ele esteja já pensando na privacidade. Então, por exemplo, a ideia de tu coletar o mínimo de dados necessários para atingir a finalidade que se propõe. E privacy by default é a ideia que, por padrão, a privacidade tem que ser respeitada. Então, uma coisa que a gente tem visto muito são a tal das políticas de cookies nos sites, que uma das... as políticas de cookies começaram por causa da e-privacy na União Europeia e ganharam muita força com a GDPR e com a LGPD. Então, agora todos os sites têm as políticas as tal das políticas de cookies. E antes, a gente tinha... os sites que tinham alguma coisa relacionada a isso, por exemplo, vinha todos os box de cookies ticados para tu aceitar automaticamente todos eles. A ideia do privacy by default é o contrário. Tu só utiliza os cookies que são necessários para o site funcionar e os outros tu vai clicar para caso se tu quiser. Então, tu começa com o mínimo necessário de coleta de dados e só vai coletar mais dados se o titular desejar. Então, essa ideia desses dois conceitos que nem eu disse, eles estão presentes na ideia de processos e fluxos de tratamento de dados empresariais, mas eles afetam o desenvolvimento de produtos e serviços. Por isso que a gente acaba por trazer essa ideia de conversar na parte do desenvolvimento de softwares. E Alisson, uma coisa bem interessante com relação aos cookies, eu tenho visto alguns sites que, de fato, colocam a opção dos cookies todos desativados por default, só que colocam logo no começo, o primeiro botão é aceitar todos os cookies. E aí vem os cookies, aí sim, tá desativado, é bonitinho, lá embaixo tá o botão para te confirmar com aquela configuração dos cookies desativados. Um exemplo, até se quiserem verificar nesse momento, eu acessei ontem pela última vez, é o site da DHL. Deixa eu ver aqui. O site da DHL é bem legal. Assim, tu entra lá na DHL.com, deixa eu entrar aqui, ó. DHL.com. Todo mundo agora entrando na DHL. Abre do lado esquerdo ali. Ele vai te mostrar os cookies ali pra te aceitar. E o primeiro botão bem em cima, vermelho, grandão, é permitir todos. Aí complica um pouco também, né? Eu vi um meme que me mandaram até no Instagram, que era algo do tipo assim, pelo amor de Deus, não me pergunta mais se eu quero cookies, pega todos os meus cookies possíveis. Para de me perguntar isso em tudo quanto é lugar. Daí vieram me perguntar, o que tu acha disso? E eu falo, isso, na real, isso não é eu que falo, é uma crítica que eu vi na Europa e é o motivo pelo qual eles estão... Como eu falei, essa ideia de políticas de cookies está muito baseada numa legislação mais antiga da União Europeia chamada E-Privacy Directive, que tem a ver com a ideia de tu coletar o consentimento específico para coleta de dados eletrônicos, que podem ser dados pessoais ou não. Porque cookies, eles podem ser dados pessoais, mas também podem não ser dados pessoais. Depende do tipo de cookie. Então, a e-privacy falava no consentimento específico para toda a coleta de dados eletrônicos. E um dos motivos que a Europa está revisando essa questão e é uma das críticas que eu vi muito lá na questão da GDPR ter adotado a ideia do consentimento como de ter centralizado ainda muito a figura do titular no consentimento, é a questão que a gente está sendo bombardeado por isso toda hora, em todo lugar. Tu não tem como dar um consentimento informado, específico e sei lá o quê, quando tu tá sendo pedido 500 consentimentos ao mesmo tempo. Ninguém para pra ler, ninguém para. E aí não é um problema da pessoa, é um problema social. E no momento que isso vira, que isso é o comum na sociedade, o que que tá errado? A ação da sociedade ou a legislação que tá ultrapassada, esse mecanismo que tá ultrapassado? Então, eu vim da Europa com uma visão muito crítica do consentimento. O consentimento é uma base legal ainda muito fundada nos modelos antigos de legislações de proteção de dados, nas gerações antigas de proteção de dados. Uhum. Eu costumo dizer que eu sou mais a favor de... usar outras bases legais que garantam um mínimo de segurança e transparência dos tratamentos de dados e que são mais úteis do que o consentimento. Então, quando a gente fala nessa questão de consentimento de cookies, cara, é justamente isso. Esse meme justamente diz: ninguém aguenta mais, ninguém aguenta. Essas políticas, aí os sites fazem lá as políticas de privacidade, que tem 50 páginas cheias de juridiquês para dizer que estão observando a questão da LGPD. E isso não é, isso é uma autocrítica. Por quê? Porque eu faço isso para meus clientes também. Se mudanças futuras dos europeus em relação a isso. E eu acho que a gente também vai acabar tendo alguma mudança, porque no momento que tu está dando muita informação e as pessoas não conseguem digerir a informação, é o mesmo que tu não tá dando informação nenhuma. Sabe que essa crítica, ela é interessante, ela é bem presente mesmo, você tem toda a razão. Até o próprio Solove, né? Daniel Solove coloca isso quase como um mito do consentimento e a própria incapacidade das pessoas de avaliar os riscos, né? Ou seja, mesmo que as pessoas pudessem e tivessem e conseguissem ter o tempo todo dedicado para fazer essas avaliações, nem sempre elas têm condições técnicas até de fazer essas avaliações do que ela deveria ou não consentir, né? Mas ao mesmo tempo, esse é um fenômeno que não é novo dentro do direito, né? Quando a gente começa aqui no Brasil com o direito consumidor e a questão de cláusulas padrão, exato, em contratos de adesão, a gente já viu isso acontecendo, claro que não num número tão intenso quanto agora, né? Mas ao mesmo tempo também o direito conseguiu encontrar outras informações lá com um dever de informação especializado até, né? Exato. Mas acho que você tem toda a razão, sim. Talvez a gente esteja apostando muito no consentimento, não que ele não deva ser usado, e não foi isso que você disse, né? Exato, não. Mas é ao mesmo isso, tempo, não é isso, né? Deixa eu fazer um parênteses, porque realmente da maneira que eu falei, talvez possa ter ficado dúvida, tipo assim, não, esse cara aí não quer usar o consentimento pra nada. Tem hipóteses em que o consentimento realmente é muito necessário. Eu acho que, por exemplo, o consentimento para algumas questões envolvendo dados pessoais sensíveis, ele é muito importante. Ele é e tem que ser visto como uma base legal preferencial. Agora, na maior parte das situações, quando a gente está falando de dados na internet, enfim... Cara, eu tenho visto cada coisa que eu fico... Meu Deus, esse amigo... A pessoa que fez isso tá na Disney. E eu vejo muitas pessoas defendendo isso. Então, eu costumo falar... Pra mim, o consentimento, ela é uma base legal de uma geração ultrapassada. Mas eu não tô falando de uma geração de conflitos geracionais, enfim... Pode ser também por conta que de eu ser mais novo e eu ser da primeira geração que cresceu com o ambiente da internet e viu a internet se desenvolver muito. Pode ser um pouco em relação a isso, mas também eu falo isso na questão de uma... Ele é baseado numa geração de legislações antigas. A gente não pode esquecer que a tramitação da LGPD começou com base na diretiva europeia da década de 90. A LGPD ainda é muito... tem a influência muito forte da diretiva. É claro que a gente adotou questões da GDPR quando a gente aprovou ela, toque de caixa ali para ter legislação, mas ela ainda estava muito inspirada. Então, o que que acontece? Eu costumo dizer que o consentimento é uma base legal muito, e a maneira como ele foi estruturado na LGPD ainda é de uma geração antiga. E aí a gente encontra conflitos com a realidade atual. Então, assim, eu não vou falar com todas as palavras qual que é o nome do painel e quem que vai estar presente, mas se sair como eu espero que saia esse evento do Conselho Federal da OAB, vai ter um painel específico sobre esse embate do consentimento, aplicabilidade do consentimento na sociedade informacional do século XXI, essa questão de ser uma geração, de ter nascido e ter tomado conta em gerações antigas de legislação de proteção de dados, e vai ter um dos maiores nomes, e eu sugeri e ele aceitou, um dos maiores defensores da ideia do consentimento no Brasil, é um nome muito, muito, muito famoso, também não vou falar aqui porque tem que ver se ele vai ter agenda quando a gente tiver a data certa, mas quando tiver esse evento da Comissão do Conselho Federal, eu acho que vai ser um evento bem legal e a gente vai tratar sobre isso. Legal, legal. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para o privacy by design, by default, e sobretudo para aquela questão que o Vinícius levantou ali de você, do site da DHL, você tem que permitir todos em primeiro lugar, né? E aí tem aquela figura inclusive, o pessoal já começa a comentar do dark patterns, né? Que é justamente você montar a coisa de uma forma a induzir o titular a se comportar de uma forma que não seria a melhor para ele, né? E, portanto, violando aí esses princípios. Como é que a gente, na verdade, e essa é uma dúvida mesmo, acho que interessante da gente discutir mesmo, né? Mas como é que a gente concilia essas coisas? Como é que a gente entrega parâmetros para os desenvolvedores, para os empresários, para que, ao mesmo tempo, eles respeitem a lei, mas que também possam buscar os seus objetivos né, de trabalho e de prestação de serviços que são legítimos, né? Como é que você vê esse possível embate que tem aí dos interesses do empresário, de às vezes buscar sim um dado e de outro uma prática que vai justamente no sentido contrário, assim? Cara, aí eu posso trazer um pouco da minha experiência. Eu já tive dentro de uma startup, por exemplo, ajudando eles em alguma questão. E assim, se tem algo mais ao contrário do sentido de limitar a coleta de dados, enfim, é startup, né? Lida com a ideia de... O propósito de existência deles é justamente criar coisas novas. Então, qual que é a grande questão? Primeiro, é ver que não é um embate. E aí é um problema também da maneira como alguns profissionais da nossa área têm se portado nessa relação de LGPD, proteção de dados e tal. Tem um pessoal que acha que a LGPD dissemina essa ideia que a LGPD proíbe a coleta de dados pessoais, que tudo que é tipo, que usar dados pessoais é ruim. Eu ouvi uma frase ontem, eu acho que foi num grupo de pesquisa, que toda coleta e utilização de dados pessoais é uma forma de violação à privacidade. Cara, esse tipo de coisa... Assim, eu entendo do pessoal que é mais acadêmico e tal, mas idealista. Mas assim, o mercado não funciona assim. O mercado é diferente e o mercado só existe porque a sociedade começou a ver vantagens nisso. Não é à toa que a Amazon é a empresa que mais coleta dados no mundo hoje, e que mais utiliza esses dados para vendas. Não, a Amazon não força ninguém. As pessoas gostam de comprar na Amazon. Esse foi um modelo que nós mesmos... a sociedade viu a Amazon lá no início e disse, pô, esses caras têm um modelo de negócio interessante. É bom a gente comprar aqui com esses caras. E a gente foi dando dinheiro para eles. E É, claro, eu sei que tem inúmeras críticas sobre como isso, eles usam isso para tornar a gente refém e toda a questão da bolha algorítmica que isso cria e tal. Eu sei tudo isso, mas no fundo, a gente desenvolveu a economia informacional e, no fundo, a economia de dados, porque a gente viu vantagens nisso. A sociedade gosta disso, a sociedade moderna. E a gente vai se encaminhar cada vez mais para mais utilização de dados e serviços que utilizam dados. Então, e não é essa a proposta da legislação. A legislação, a GDPR principalmente, sempre falando na GDPR porque é o modelo atual, a mudança de estrutura dela, de como era o sistema da diretiva, que as empresas tinham que pedir autorização nas autoridades nacionais europeias para usar dados, e aí agora para um framework de accountability, que eles chamam, que é basicamente colocar um pouco da responsabilidade em cima das empresas para ter alguns parâmetros de segurança, de transparência, já é um reflexo disso. Pode-se utilizar dados pessoais, sim. A legislação não quer proibir a utilização de dados pessoais, mas tem que ter algumas regras, tem um cercadinho, tem que colocar um cercadinho ali, delimitar uma área onde as empresas podem transitar. Então, tem essa concepção meio errada aí de algumas pessoas, que eu vejo alguns colegas falando, como se as empresas não pudessem fazer mais nada com dados pessoais, que não é verdade, tipo, a gente pode sim utilizar. E daí quando a gente fala nessa questão de desenvolvedores, as empresas e tal, bem de trazer para uma conversa, não para um embate, é uma conversa de, olha pessoal, agora vocês podem continuar usando dados tranquilamente, dá para fazer. A questão é, a gente tem que trabalhar em conjunto para encontrar a maneira certa de fazer. Então, quando eu estive com essa startup, uma startup de Santa Catarina, quando eu estive com essa startup, qual que era a grande questão? Era, claro, o cientista de dados não gostava muito de mim, assim, ele não tinha muito com a minha cara. Mas tirando ele, a questão era justamente dizer, olha pessoal, talvez a gente, eles têm a ideia... Beleza, tem ideia de fazer esse fluxo, usar dessa maneira, de uma maneira X, Y, Z e tal. Qual o tipo de argumento jurídico que eu poderia encontrar para justificar aquilo? Eu não conseguia encontrar o argumento da maneira exata que eles iam fazer, mas eu sugeria uma mudança que ajudava, uma mudança que adequava e dava tranquilo. Então, começa a ser muito necessário essa questão de não ficar só a galera do direito, os advogados, na bolha contratual e na bolha de se der algum problema a gente vai atuar nos processos, e a galera da TI não ficar na bolha de a gente vai fazer todo o nosso desenvolvimento aqui dentro da maneira que a gente acha melhor, que a gente quer, e o jurídico se vira com isso depois. A ideia começa a haver a necessidade de ter equipes que conversam, de ter a TI começar a se acostumar a conversar com os advogados, os advogados começarem a se acostumar a conversar com o pessoal da tecnologia. Na Europa, eu vi alguns casos assim, essa troca já é muito mais presente, natural do que aqui. Eu tive um professor que ele participou da implementação de alguns projetos pilotos de inteligência artificial, Big Data e tal, em cidades inteligentes. Ele era advogado, então ele passou um pouco assim, a experiência dele, de que sim, é difícil, o pessoal do direito fala uma língua completamente diferente do pessoal da tecnologia. É muito difícil trabalhar em conjunto, mas precisa. Começa a ser uma necessidade. As empresas de desenvolvimento precisam começar a olhar, a não dizer assim, a gente vai desenvolver e depois a gente vê a parte legal. Não, o privacy by design, privacy by default, é justamente colocar a ideia da legislação no desenvolvimento. E no projeto, né? Bem nas fases iniciais da coisa. Mas tu sabe que... Mas tu sabe, Alisson, que esse é o problema que a gente enfrenta há anos com a questão de segurança. O objetivo é faz funcionar, atende os requisitos funcionais da aplicação, do sistema que está sendo desenvolvido, e depois a gente vê a segurança. E está havendo uma mudança, a gente está percebendo de uns anos para cá, uma mudança mais forte nessa forma de considerar a segurança da informação nos sistemas, nas aplicações, justamente por causa das demandas da LGPD. Claro. Então, porque aí vem a questão... Assim, meio que está empurrando a segurança. Exato, né? Porque a LGPD, ela traz a questão da segurança, e aí vem um dos motivos pelo qual eu queria falar sobre essa questão com gente da área da segurança e da área de tecnologia. Porque o que acontece? Via de regra, quando a gente faz um projeto de preparação para LGPD numa empresa, eu não olho a parte vulnerabilidades de sistemas e tal. Uhum. A gente está preocupado ainda muito na parte da gestão e na parte jurídica. Então, e as empresas que também vendem serviços de segurança da informação, é mais a ideia de um relacionamento empresarial. Olha, eu te vendo uma licença para utilizar o nosso serviço, o nosso produto aqui, a gente vai ter algumas cláusulas contratuais que tratam sobre falhas, enfim, que trazem a questão da responsabilidade e fica só nisso. Só que com a LGPD não. Com a LGPD, com a LGPD não é mais assim. Claro que tu tem a figura do controlador, do operador, e via de regra, quem fornece sistema de segurança não é nenhum desses dois. Mas ele tem uma responsabilidade sobre o que ele vende de segurança, ou no caso, não falando especificamente das empresas que vendem sistema de segurança, mas empresas que vendem serviços, por exemplo, um software médico, desses de usar em clínicas médicas. Vende lá o software, esse software tem muitas vulnerabilidades do ponto de vista de segurança. Beleza, o software, de um ponto de vista, ele pode ser considerado um operador, ele tem algumas responsabilidades. Mas as responsabilidades de segurança dele são um risco adicional. Se ele não desenvolveu aquele software com uma ideia de privacy by design, privacy by default e um mínimo de segurança de informação. De boas práticas de segurança da informação, ele acaba traindo um risco adicional. E ele precisa, essas determinações que tu coloca, né, tanto privacy by design quanto by default e as observações de aspectos de segurança, eles agora estão na lei, né? Ou seja, o sujeito ele tem que cumprir isso, né? E é interessante porque junta dois mundos e duas áreas que até então eu e o Vinícius, a gente trabalha junto desde 2012, antes disso, mas com a empresa atual 2012, tentando unir essas áreas e lidando, né, fazendo interfaces entre essas áreas, e me parece que agora a LGPD vem a coroar essa união necessária que você coloca essas coisas, né? Ou seja, a segurança agora ela está imposta pela lei, claro que já estava antes, no caso de Código de Defesa do Consumidor, você já tem um dever de segurança ali, ou um dever geral contratual de que não faz sentido você entregar sistemas inseguros, né? Ninguém espera isso pela boa-fé objetiva e tal, mas parece que agora a gente tem isso estabelecido aqui na lei, e a gente tem essa união entre essas áreas todas, e a gente também tem essa necessidade de sinergia entre essas equipes. E tudo isso acontecendo num cenário, e aí tu nos corrige ou me corrige se não concordar ou se eu estiver errado, mas num cenário que a gente não tem nem cultura de segurança ou uma baixa cultura de segurança aqui no Brasil, como uma baixa cultura de proteção de dados também, o que não deixa de ser natural, porque até agora nós não tínhamos a lei, então tem a cultura de proteção de dados, ela acaba vindo agora por força da lei, né? O que você pensa sobre isso? Não, mas é verdade. Essa questão da cultura de segurança não tem como corrigir. Eu só posso reforçar trazendo quantos vazamentos a gente teve no espaço no último ano. Pegando no espaço de ano. E agora olha o que está acontecendo no TJRS aí. Sim. Sabe? Se a gente ransom, ainda não, tipo assim, não sabe o que aconteceu. Mas essa questão do TJRS pode ter sido uma falha no sistema de segurança mesmo. Não sei, vou citar, digamos que seja uma Oracle da vida, uma mega empresa lá que faz a Porque eu sei que no STJ era a Oracle que tinha o contrato com o STJ para fornecer sistema de segurança. Mas digamos que seja uma Oracle da vida que fornece sistema de segurança e houve uma falha no sistema. Existe, eu não vou dizer houve, porque é aquela história. A questão não é se tu vai sofrer um ataque, a questão é quando. Porque os criminosos estão sempre um passo à frente, mas nessa questão digital. A questão é se, às vezes, existia uma falha ali que era muito grave e eles sabiam. Ou uma falha que era sabiam e não queriam arrumar porque demandava investimentos. Tu abre espaço para uma responsabilização a mais. E por que que isso antes... a LGPD abre espaço para uma responsabilização a mais que antes não existia. A gente pode claro, a gente pode falar de boa fé, enfim, mas agora tu tem um dever objetivo, né, na questão de segurança quando tu tá trazendo a questões de, enfim, falhas e vazamentos, etc. E essa questão é muito... A gente não tinha isso. A questão do STJ trouxe isso, a questão do, em tese, Serasa, por exemplo, que a gente não sabe se foi o Serasa, mas tudo indica que foi, que tenha sido a fonte dos vazamentos. As empresas tinham muito isso de, a gente faz, se der problema, fica na esfera contratual, a gente discute na justiça e tal. Não, agora tem a figura de um agente administrativo em cima, que é a NPD. Tu tem a figura tu tem outras questões que não só as cláusulas contratuais. E não só a NPD, né? A gente tem visto também tanto os PROCONs quanto os Ministérios Públicos atuando ao mesmo tempo, talvez tentando preencher um certo vácuo de poder aí que a NPD deixou naturalmente, porque está iniciando, né? Exato. A gente não tinha mesmo uma cultura de segurança de informação, de privacidade não tinha quase nada. E de segurança de informação já era muito baixa. Só basta olhar as quantidades de vazamentos. Só que agora tudo... Agora tem agravantes a mais. E sabe que você colocou esse incidente do TJRS e uma coisa que me chamou a atenção, eu estou acompanhando... Não tão próximo assim, mas estou acompanhando, lendo notícias e tal, e eu não vi manifestações ou declarações deles sobre a questão dos dados pessoais, porque eles estão preocupados com o restabelecimento dos sistemas e, obviamente, os processos contêm dados pessoais, né? Mas até que ponto dados pessoais não foram afetados, se houve acesso indevido, se houve cópia, ou seja, né, até que ponto não houve um incidente que envolveu dados pessoais que provavelmente deveria tê-los motivado a trazer uma explicação um pouco mais específica sobre isso. Eu não vi isso acontecendo e me chamou um pouco a atenção, não sei se chegou a ver, mas parece que as discussões deles estão mais em restabelecer os sistemas do que talvez pelo menos tentar trazer alguma explicação para atender o que a lei coloca sobre as necessidades de informação no caso de incidentes, né? E não esquecendo que incidente não é só o vazamento em si. Exato, né? perda também, claro. O falecido do cifrado e tudo mais. Exatamente. E ficado indisponível por um certo tempo é o suficiente. Mas, de fato, é porque aí vem a questão do setor público/judiciário. O setor público já tem uma aplicação um pouco diferenciada da legislação. Por exemplo, não pode ser multado porque não faria sentido e tal. Então tem essas questões, mas o judiciário, aí vem um probleminha meu, que eu estudei muito a GDPR por conta da minha certificação, e eu trabalho muito com a LGPD, e às vezes eu só descubro que alguma coisa não tá na LGPD quando eu preciso bater o que eu quero na GDPR, e eu não sei agora se a LGPD tem de cabeça... É uma previsão que a GDPR tem que fala que a GDPR não, que a legislação ou uma boa parte dela não se aplica ao judiciário, à jurisdição. Então, por exemplo, a competência das autoridades nacionais, elas não. As autoridades nacionais não têm competência quando está se falando de processo de tratamento de dados pessoais nas cortes agindo na capacidade, na jurisdição. De safeguard the independence of the judiciary. Então, no, na LGPD, se eu não me engano, não tem essa disposição. Não tem nada em relação a isso. Até porque é um wrestle. Tipo assim, ele faz parte da GDPR, mas é numa questão interpretativa, não numa, numa regra, digamos assim, jurídica. A LGPD não tem isso. Então, por isso que é, nessa questão do... tanto o STJ quanto o TJRS, eles não estão ainda muito olhando para como a LGPD vai ser aplicada no judiciário. Porque a gente tem muitas questões. Porque, assim, se a gente for olhar mesmo, aí a gente vai ter um... Nossa, vai ser um problema do cão. Porque hoje uma das maiores fontes de dados pessoais possíveis é o judiciário. Porque é tudo muito público. Consegue fazer perfilização, existem sistemas de perfilização que eles batem primeiro em sistemas de publicidade processual. Porque esse é um exemplo que eu dou. Dados pessoais sensíveis de saúde, por exemplo, são uma categoria especial que demandam lá várias... existem grandes particularidades para serem utilizados. E, né, são bem mais complexos. Mas, se um hospital entra com uma ação civil contra um titular para fazer a cobrança de um serviço e ele anexa o prontuário para comprovar as despesas que houve, você está falando de um processo civil que vai estar público. E tu vai ter a exposição de dados pessoais sensíveis ali. Pra todo mundo ver. Qualquer pessoa que pesquisar o nome daquela pessoa vai ter acesso ao prontuário dele. A não ser que ele peça o segredo de justiça. Mas aí, a gente, aí, de novo, não é privacy by design, nem privacy by default. Sim. E não resolve, né? Que já pensou o que tu vai ter. O que tu vai ter que botar de processo em segredo de justiça? É. Mas essa é uma coisa que na Europa eles tratam com maior seriedade, né? Até durante a minha tese eu estava estudando um pouco, esbarrei um pouco nesse tema, e o cuidado que eles têm com essa questão da publicidade dos atos judiciais e da publicidade proporcionada por meios eletrônicos e das possibilidades que tu tem, como você muito bem colocou, de perfilização e tal, e como a gente ainda está engatinhando aqui no Brasil sobre isso. Eu lembro até agora do Omar Kamins, que deve conhecer ele, Alisson, que é um cara do direito da TI e tal, e um dos primeiros estudiosos aí do fenômeno aqui no Brasil, e ele se deu conta disso, de que algumas dessas empresas que fazem recolhimento de jurisprudência na internet, né, eles, até por falhas nos tribunais, eles acabam trazendo dados de processos protegidos por segredo, né, e até processos de família, crimes como estupro e coisas do gênero, e isso acaba de forma inadvertida indo para lá e trazendo, mesmo que em alguns casos fosse público, o fato disso estar sendo indexado por buscadores poderia ainda causar danos para as pessoas, né? E é algo que acho que você coloca muito bem, assim, talvez tenha algumas questões. A França criminalizou esse tipo de software. A França criou um tipo penal contra isso. Da publicação, tipo, né? Contra a análise de publicações para fazer análise de perfil de juízes e tal. Exato, nessa, né? Da inteligência artificial, né? Então, o que acontece? É porque a Europa, como eles criaram a proteção de dados, estão acostumados com isso desde a década de 70, essa parte judicial e de publicidade deles se desenvolveu tendo que pensar nessa limitação de proteção de dados. A nossa não. É verdade. E o meu pré-projeto, eu entrei no mestrado recentemente aqui em Brasília. Ah, legal. E meu projeto de pesquisa é justamente analisar essa relação a nível constitucional de proteção de dados versus publicidade e transparência no ambiente constitucional brasileiro. Porque a gente desenvolveu muito diferente da Europa nessa questão. Então, um dos processos trabalhistas desses... que teve uma notícia esses dias que até janeiro desse ano tinha 140 processos trabalhistas falando sobre... com pedidos de eu cheguei a ver. Pois é. Um desses no Conjuro, acho que saiu, né? Isso. Um desses processos é justamente uma trabalhadora que pede que o nome dela não saia no diário oficial. Porque apesar de tu não poder fazer uma lista negativa, essa lista negativa trabalhista, de pessoas que entram com processo contra seus antigos empregadores e não podem, e isso é utilizado contra eles em futuros processos de contratação, que se poderia se valer utilizando, que tu não tem esse acesso porque tu não acha com o nome da pessoa na Justiça do Trabalho, o que acontece? Os jurídicos das empresas procuravam no Diário Oficial, porque por mais que tu não acesse pelo nome, tu não ache os processos pelo nome, no Diário Oficial sai com o nome da pessoa. E daí uma trabalhadora fez um pedido com base na LGPD que não saia no Diário Oficial. Então, assim, de novo, o próprio judiciário na questão de privacy by design, privacy by default, e quem... É claro, da maneira como a gente desenvolveu o entendimento de publicidade e transparência, o PJE e os sistemas de publicações nunca olharam para essa questão. E se a gente tiver uma aplicação da LGPD, digamos assim, ipsis literis, né, uma aplicação literal, uma aplicação completa no judiciário, a gente vai ter que reinventar o judiciário brasileiro. Sabe que tem uma outra questão que você me lembra agora com a tua fala, Alisson, que é até da própria publicidade, dessa relação que a gente tem com a transparência, né? E de como, eu acabo dizendo, existem muitas LGPDs, na verdade, né? Porque você vai ter que encaixar e tropicalizar a própria ideia de proteção de dados aqui para o Brasil, mas a gente tem que encaixar essa legislação com as outras legislações, né? E aí, quando a gente fala em transparência, por exemplo, a gente tem toda essa ideia assim que caiu muito no gosto do brasileiro enquanto demonstração de transparência, que é ficar publicando salário de servidor público por aí, né? E é uma coisa meio que aceita, assim, ninguém, né, dá muita bola para isso, mas tem um artigo aqui de duas professoras gaúchas, que é a professora Temes Limberger e a professora Regina Ruaro, e que elas colocam, isso pré-LGPD, né, esse artigo, que elas colocam em xeque essa publicação, né, nominal, né, ou seja, quanto sujeito deu, enfim. E eu fico pensando, acho que talvez a gente tenha que revisar, inclusive, coisas como essa também. Sim. Essa relação entre transparência, mesmo sendo a transparência ativa até mesmo, um dever do Estado, né? Não, essa questão ela é bem, bem complexa, contanto que não é à toa que é meu tema de pré-projeto de pesquisa de mestrado. Mestrado inteiro focado em chegar a algum mínimo de resposta sobre qual é a relação entre, na ideia constitucional, entre proteção de dados e transparência. Tem gente que quando... Assim, na LGPD tem pessoas que são muito avançadas no estudo e elas têm respostas bem definidas, assim, bem... Uhum. Tipo, tem resposta pra tudo. Tudo é muito óbvio, tudo... A relação entre a LGPD e a LAI é muito óbvia e tal. Eu acho que eu sou um pouco... Eu não sou tão inteligente quanto essas pessoas, porque eu tenho muitas dúvidas, assim. Eu tenho muitas e muitas e muitas dúvidas. Na própria relação da LGPD com a LAI, eu tenho muitas e muitas dúvidas. Então, eu não... vai ter que existir sim um trabalho muito grande de como que a gente vai encaixar essas questões. A LGPD, eu até uso nas minhas, na apresentação que eu fiz com o Vinícius, eu uso muito nas minhas apresentações, a LGPD ela é como se tu fosse montar um quebra-cabeças, porque ela vai ser complementada por outras legislações em outras áreas. Ela vai ser complementada na área da saúde, ela vai ser complementada na área da educação, ela vai ser complementada nessa área pública. E como é que a gente faz? Qual que são os limites de cada ecossistema jurídico, digamos assim? Até onde a LGPD vai e a LAI vai? Antes, nessa questão de publicar salários de servidores públicos, tinha decisão do STF dizendo que não, o interesse público se sobressai à questão do particular, na questão de publicar o salário, que é do interesse público saber nominalmente quanto que pessoas no serviço público ganham. Mas isso muito antes de uma LGPD. E agora? O STF reconheceu proteção de dados como um direito fundamental. Claro. Como é que fica pois aí? Então. Pois é. Justamente. Então a gente tem essas relações e que, de novo, quando a gente volta para a ideia de privacy by design e privacy by default, a gente começa a ver alguns mínimos que podem começar a serem... A gente encontra nessas conexões e legislações conexas os mínimos que não são opcionais, que são obrigatórios. Uhum. Por exemplo, uhum, quando eu costumo falar muito na área da saúde, o tal do padrão TIS para transferência de dados com os planos de saúde e a ANS. Planos de saúde, uhum, ANS e prestadores de serviços de saúde. Eles têm um padrão, uhum, de tecnologia mínima de segurança. Com a LGPD, claro, que antes já não era opcional. Com a LGPD, ele se torna mais obrigatório ainda. Uhum. Então, uma empresa uma startup, por exemplo, dessas health techs, que fazem sistemas que envolvem, pode haver a transferência dos dados lá do escritório, do médico, para a seguradora de saúde e diretamente para a ANS, digamos. Se ele faz esse sistema sem olhar para os requisitos mínimos do padrão TIS, porque, meu Deus, usar um protocolo de criptografia para transferência de dados vai tornar muito mais caro o projeto, vai trazer mais... O sistema não vai funcionar tão rápido, a transferência não vai ser tão rápida. Se ele não usa isso, ele não está só ignorando uma boa prática, ele está cometendo uma infração, uma legislação que pode multar ele em 50 milhões de reais. Uhum. Então a gente começa, claro, a ver nessa questão da LGPD ser complementado por outras regras e normas de mercado, a gente começa a ver alguns padrões que não são mais só boas práticas. A gente começa a ver aquilo que dá a resposta para qual que é o padrão mínimo naquele contexto, que começa que a gente pode entender como agora isso é obrigatório. Uhum. Vinícius? Eu ia puxar aqui, já puxando, a gente já passou de uma hora de gravação e eu acho que, olha, dá para gravar algum episódio. eu acho que tem boas discussões, assim, dá pra pegar... Tem vários momentos aí que vocês levantaram pontos na conversa de vocês, dá pra pegar aquele ponto e gravar um episódio inteiro sobre aquele ponto específico. A gente tem que... Vamos convidar de novo o Alisson pra ele voltar aqui. Ah, mas vai ser um prazer. Ah. Então tá. Já convidado no ar já. Alisson, assim, eu queria, como a gente tava, a gente tinha previsto ir um pouco mais pro desenvolvimento, mas o papo tava muito bom e acho que o nosso ouvinte vai curtir bastante a maneira como a gente ia conduzir essa primeira conversa. Até acho que a gente podia mudar o nome que a gente tinha previsto inicialmente também, né, Guilherme? Esse episódio, vamos ver. Mas assim, para puxar um pouco para a questão do desenvolvimento, tá? E deixando assim para a gente fazer o nosso fechamento desse episódio de hoje, pelo menos, deixando em aberto várias coisas para nós discutirmos adiante, como é que a gente poderia, ou como é que na tua visão, a gente pode ajudar os profissionais a aplicar esses princípios da LGPD, esses requisitos, essas demandas, né, da LGPD, nas suas atividades e mais especificamente no projeto de sistemas? Como é que a gente poderia auxiliar, na tua visão, esse pessoal mais voltado para sistemas? E nem tanto, vamos dizer assim, ligado à questão dos processos diretamente. Cara, é bem aquilo que eu falei, é começar a entender que o jurídico não é mais só o cara dos contratos e o cara que vai apagar o fogo quando der algum problema. É, trazer essa visão jurídica para dentro do desenvolvimento do projeto, para dentro do desenvolvimento do sistema. A legislação prevê lá o relatório de impacto de proteção de dados, sabe? Tu fazer, uhum, esse tipo de acompanhamento de vulnerabilidades, a LGPD traz essa interface muito grande entre tecnologia, desenvolvimento de novas tecnologias e segurança de informação, privacidade, enfim. E isso tem que ser com uma visão multifacetada, com uma visão de equipe. Não é o cara do jurídico... Aí também vem, que nem eu falei, vem do cara do jurídico saber se portar nesse meio, saber que ele não... O papel ali dele não é proibir coletar dados e dizer que não pode fazer, não pode isso, não pode aquilo. É, o papel de ajudar. E o pessoal da TI tem que entender que aquele cara ali não está ali para dificultar a vida dele. Está ali para evitar que futuramente tenha um problema. Ou melhor, não só evitar que futuramente tenha um problema, mas para que o produto, o serviço, tenha um diferencial de mercado. Porque durante muito tempo ainda no Brasil, empresas que vendem produtos e serviços com boas práticas de segurança da informação e proteção de dados e privacidade vão ser diferenciais de mercado. Porque quando a gente começar a fazer vulnerabilidades de sistemas, análise de vulnerabilidade de sistemas com foco de observar LGPD, as empresas começarem a fazer isso e começarem a cortar contratos porque descobrem que os sistemas são extremamente vulneráveis que eles estão contratando, isso vai forçar essa mudança. E aí vem a questão do diferencial de mercado. Se tu conseguir comprovar lá, a própria área pública teve foi adicionado recentemente, tem um painel do Ministério da Economia de guias operacionais para LGPD. E eles adicionaram recentemente um guia para contratação de softwares na área pública, com ponto de vista da LGPD. E nesse guia traz alguns mínimos que têm que ser observados pelos agentes públicos que estão contratando. Então, se a tua empresa, se teu software não foi desenvolvido olhando para essas questões, muito provavelmente tu não vai ganhar essa licitação. Eu diria que já é, a gente já está encontrando na nossa atividade aqui uma série de situações de embates, assim, de problemas de empresas que com essa questão de segurança e LGPD, né? E até, Guilherme, eu estava revendo relatórios, não vou dizer antigos, mas já com mais de um ano de verificação de vulnerabilidades em sistemas que a gente faz, e já nesses relatórios já começaram, já mais de um ano atrás, começaram a aparecer algumas observações nossas com relação a LGPD. Exato. A potenciais violações em razão de falhas de segurança. E aí começa... Aí não é só uma questão de... Ah, eu tô fazendo a questão jurídica porque eu posso ser multado. Tô fazendo a questão essa questão porque eu tenho diferencial de mercado. Eu vou ter prioridade ou então eu vou ser tirado de fora do mercado porque meu produto, meu serviço não acompanhou o que os meus concorrentes fizeram. E esse é um mercado muito com muita concorrência, né? Claro. Claro. Alisson, a gente já está chegando aqui no final do nosso episódio de hoje, do tempo que a gente tinha previsto. Quero deixar aí alguns minutos finais para você dar a sua mensagem final. Aí, se quiser falar alguma coisa que não foi perguntado, quiser contar uma história, cantar uma música, contar um poema, você fala o que quiser aí nesses minutos finais aí. A palavra é sua. Não, eu quero agradecer novamente a conversa. Eu sei que no meio aqui eu misturei alguns juridiquês e falei um pouco mais da área jurídica, porque daí vem a questão do advogado que começa a olhar para essa parte mais da tecnologia, que precisa saber se comunicar, precisa saber... Eu sempre fui o aí no sul, né, chamo guri de apartamento. Eu sempre fui um guri de apartamento que cresci na internet, no computador. Eu fui parar no direito, eu não sei porquê, só porque eu sou muito ruim em matemática, que não fiz alguma coisa na área da tecnologia. Mas eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei de aprender, estudar, enfim. E depois de formado que eu consegui, nessa área que eu consegui misturar esses dois tipos de conhecimentos que eu gosto muito. E, é claro, não sou nenhum profundo conhecedor sobre sistemas de tecnologia e ciência da computação. Conheço o mínimo para saber me comunicar. E sei como é complicado e como algumas vezes até eu mesmo me perco nos juridiqueses. Né, acabar falando muito mais com foco no linguajar e nas técnicas de fala jurídica. Mas é um prazer muito grande estar aqui conversando com pessoas que estão aí no dia a dia, estão aí no dia a dia no Rio Grande do Sul, que eu costumo falar, eu tô tentando entrar no mercado do Rio Grande do Sul há um bom tempo, e cara, como tá difícil. Como tá difícil, porque ou as empresas acham que não, isso vai demorar pra chegar aqui, a gente isso é coisa aí de vocês de Brasília, São Paulo, Rio e tal, a gente não precisa se preocupar muito com isso. Ou então os próprios profissionais do Sul, muitas vezes não, os advogados não estão dando muita bola. Eu sei que tem algumas pessoas muito boas falando sobre isso aí já, mas o mercado do Rio Grande do Sul, eu não sei se ainda tá... E no, assim, no geral do Brasil, eu tenho clientes hoje, Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina... Enfim, vários estados. E sei como tá difícil para estados que fogem desse cinturão aqui, o cinturão econômico-político do Brasil, que é BH, Brasília, São Paulo e Rio. Como ainda tá relativamente difícil de demonstrar que sim, precisa se preocupar. Mas, então é muito legal tá falando com pessoas aí do Rio Grande do Sul que já estão fazendo alguma coisa por conta do... Falando pro mercado aí, trazendo a necessidade de se importar com isso e olhar para isso. Então, foi muito legal. Pode ter certeza que estou aberto aí para a gente mais conversas. E o que vocês quiserem e precisarem aqui de Brasília, estamos aí à disposição. Igualmente da nossa parte, caso você precise de algo também daqui do estado, sabe que a gente está à disposição. Adoramos conversar contigo, esperamos poder que tu possa voltar, né, para compartilhar um pouco mais dessa tua experiência aqui conosco e com os nossos ouvintes do Segurança Legal. A gente conversou hoje então aqui com o Alisson Poz, ele é advogado, possui certificação CIP em proteção de dados e formação na área pela Academia de Direito Europeu, é membro da Comissão de Proteção de Dados do Conselho Federal da OAB Nacional e também secretário-geral da Comissão de Direito Digital da OAB do Distrito Federal. Alisson, muito obrigado e agradecemos também aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima! Até!